Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves. Meus caros ouvintes, aqui na Rádio Boa Nova temos trabalhado consigo na análise das emoções tóxicas para ajudar a vencê-las e ter uma vida mais feliz. Temos visto como reescrever a nossa própria história, como minimizar problemas derivados da nossa programação mental do passado, como tentar perceber que não registamos o que queremos ou aquilo que memorizamos, não pensamos o que queremos no dia-a-dia e não apagamos o que nos incomoda também no teatro da nossa mente. Dei-vos já o exemplo extremo de que quando odiamos alguém e queremos afastá-lo dos nossos pensamentos, é quando esse alguém passa o dia e a noite connosco no nosso pensamento recorrente. Mas sabe-se hoje que podemos reprogramar a nossa mente. Podemos mudar, desde que identifiquemos bem os nossos processos psicológicos. Este é o primeiro passo. A seguir, temos de reconhecer também que mudar não é fácil, mas é possível. E é desejável, é necessário. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal, como também já lhe tenho dito aqui, por várias razões, e eu indico-lhes desde já algumas. Se não mudar, fica mesmo para trás, ficamos mesmo para trás, num mundo em mudança acelerada. Se não mudarmos, dentro em breve, não perceberemos metade do que se passa à nossa volta, face aos novos conhecimentos e às novas tecnologias que invadem a nossa vida. E, talvez pior do que isto, se não mudarmos e aceitarmos viver num mundo cada vez mais estressante, vamos ser vítimas de uma das doenças da moda. De facto, as estatísticas dizem-nos que a tensão alta vai invadir cada vez mais seres humanos. A diabetes aumenta 10% ao ano. As dores de cabeça e as insónias vitimizam cada dia mais pessoas. As doenças degenerativas no sistema nervoso central são cada vez mais incapacitantes. E não só em idosos, mas também já em jovens. E o cancro, que há anos atacava 1 em cada 5 pessoas, agora ataca 1 em cada 3 e em breve vitimizará 1 em cada 2. Eu pergunto-lhe, não há nada a fazer? Pois bem, caro ouvinte, hoje há já quem demonstre nos jornais de ciências e em conferências da especialidade que a grande maioria destas doenças são fruto do pensamento disfuncional. A ruminação constante sobre o que se passou connosco no passado, a antecipação na nossa consciência de eventuais problemas ou desafios com o amanhã, os quais parte deles nunca vão acontecer, o síndrome do pensamento acelerado que praticamos no dia-a-dia, tentando assimilar o máximo de informação neste mundo de torrentes de notícias, a hipocondria, mania das doenças, ou o desprezo pela saúde, comer demais, fumar, não praticar exercício físico. Tudo isto nos impede, ou melhor, tudo isto nos impõe um sofrimento inútil que diminui as nossas defesas, diminui as defesas do nosso organismo, ou esgota mesmo as nossas reservas físicas. Daí a proliferação das doenças que referi e o aparecimento constante de muitas outras. Agora, meu querido ouvinte, o que não deixa de ser paradoxal é que nós hoje sabemos que todo este quadro tenebroso pode ser invertido. Tudo isto pode mudar. Este processo catastrófico de destruição humana pode inverter-se, se você quiser e puder, naturalmente. E nós já lhe fomos aqui indicando inúmeras soluções para os seus problemas emocionais, mas também para as suas queixas físicas. E até para a resolução de outros problemas, das suas relações e do ponto de vista do seu funcionamento e até dos seus problemas financeiros. Veja bem, caro ouvinte, temos vindo aqui a dar-lhe algumas competências para viver melhor. Temos-lhe dado algumas pistas para uma vida mais feliz e harmoniosa e alguns remédios para as suas queixas do dia-a-dia. Pode ter acesso a tudo isto através de podcast, acedendo à Rádio Boa Nova e procurando em Desenvolvimento Emocional e Humano. E verá como será de extrema utilidade ouvir estas conferências para mudar a sua vida e saber como autorresponsabilizar-se por si mesmo, em vez de atirar as culpas para os outros. Colocar-se no lugar do outro e tentar perceber porque é que ele age como age. Expor e não impor ideias, porque a sua verdade é apenas a sua opinião. Motivar-se para ser melhor e não invejar os outros. Competir consigo mesmo, em vez de tentar trepar à custa do cadáver do parceiro. Estar grato pelo que tem, porque muitos de nós gozamos pouco o que temos e invejamos muito o que vemos e não temos. Não julgar e não odiar, porque em qualquer destas situações estamos a diminuir-nos a nós mesmos. Não ter respostas prontas, porque não raro a nossa opinião é apenas isso, a nossa opinião. Aceitar os outros como eles são, em vez de termos sempre em mente um projeto para a vida dos que nos estão próximos. Procurar a paz dentro de nós mesmos, em vez de resmungarmos e estarmos sempre descontentes com o mundo. Amar sem condições e sem esperar nada em troca, em vez de dizer o que é que eu fiz e não fui agradecido. Por fim, não diminuir nem apequenar os outros. Ao invés, devemos colocar-nos ao lado dos pequenos para fazer deles grandes. Recordem-se do exemplo de Jesus Cristo ao lavar os pés dos apóstolos e, sobretudo, abrir-se ao mundo, sempre na dúvida, porque a dúvida é o farol dos sábios. E questionarmo-nos sempre. Perguntarmo-nos, caro ouvinte, quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? Sabendo-se, como se sabe, que você não é só o seu passado que carrega consigo. Você não é só os seus pensamentos e as suas emoções. Anterior a isso, ou mesmo acima disso, há algo mais vital que precisa procurar se quer ter uma vida mais feliz em todos os planos da sua existência. E sabe mais, meu caro ouvinte? Você precisa fazer muito pouco para ser o que já é. Precisa apenas de se libertar da sua carapaça de ideias errôneas que lhe impingiram desde a sua meninice. E o seu despertar interior será imediato, abrindo as portas à compreensão e à sabedoria. Há dias li uma mandala absolutamente brilhante sobre estas verdades. Dizia ela: podes ter uma bela casa e não teres um lar. Podes ter uma bela cama, mas não ter um lindo sono reparador. Podes ter um bom casamento, mas não ter amor. E podes ter dinheiro para comprar tudo o que vês, exceto comprares a felicidade. Tudo isto é verdade. E é por isso que a mente coletiva está já a perceber que as nossas vidas, a nossa sociedade, a nossa saúde, mas também a nossa situação política e o estado do mundo, tudo isto tem a ver com o pensamento. Tudo tem origem no pensamento. Tudo tem por base as emoções errôneas que nos foram transmitidas pela sociedade que nos recebeu. E quando digo que tudo tem origem no pensamento, quero dizer no seu, no meu e no dos outros. Mas não como culpa, porque quem nos transmitiu tais valores, também eles foram vítimas de transmissões anteriores. Mas nós estamos aqui e agora para fazer a diferença. E temos de fazer a diferença pela nossa saúde e sem culpar os outros. Temos de ser nós a assumir o nosso destino e tentar perceber a dimensão do provérbio que diz: quando tudo precisa de estar bem para seres feliz, é porque ainda não compreendeste o sentido da tua vida. Quem precisa de mudar somos nós mesmos, não os outros. Só nós somos senhores do nosso destino. Acredite nisto, meu caro ouvinte. Para mudar, você precisa apenas mudar a sua consciência de si mesmo. E para mudarmos, vamos continuar a ver hoje uma das emoções errôneas de que somos vítimas e que já vimos aqui, mas que nunca é de mais relembrar. Estou a falar-vos das queixas. Nós temos a tendência a queixar-nos quando não compreendemos o que se passa connosco e com os outros. E então queixamo-nos, como se ao queixarmos-nos resolvêssemos o problema. Mas não só não o resolvemos, como o agravamos, de cada vez que o verbalizamos e o repassamos aos outros. Agravamo-lo porque ao queixarmos-nos estamos a dizer ao nosso subconsciente que estamos tristes por algo que nos sucedeu. E o subconsciente acredita e fará tudo para levar o organismo à consequente reação de tristeza. Nuns casos, pode ser a depressão, noutros casos, a insónia, noutros, as dores de cabeça ou a neurastenia, etc, etc, etc. É este o resultado das suas queixas. Porque a queixa é uma incompreensão nossa sobre o que se passou. Pior, uma queixa é uma não aceitação nossa sobre algo que está dentro ou fora de nós. E ao não aceitarmos, estamos a criar um conflito interno em luta contra algo que pode ser inexorável. Nós não podemos fazer nada sobre o que passou. Pergunto-lhe, quando chove, que adianta você queixar-se? Quando sucede algo de que não gosta, que adianta queixar-se? Se se sente doente, deve ir ao médico. Se lhe sucedeu alguma coisa na vida, tente resolver o melhor possível. E se o problema não tiver solução, aceite com paz e sabedoria e não se queixe. Queixar-se aos outros ou uma pobre alma alheia que não o pode ajudar em nada, acrescenta a sua tristeza à outra pessoa e não resolve a sua tristeza. Enfim, meu querido ouvinte, todos nós temos amigos que só nos procuram quando têm problemas. Todos nós temos amigos que não se lembram de nós quando a vida lhes corre de feição. E ainda bem, estão a viver plenamente o seu dia-a-dia. Mas quando algo lhes correu mal, quando algo lhes corre mal na vida, quando se meteram em alguma encrenca, ou até quando lhes surge algum problema, aí temos um telefonema a contar-nos tudo quanto lhes aconteceu. E contam-nos os pormenores, às vezes de uma forma quase sórdida e sádica. E, caso curioso, nós próprios às vezes chegamos quase a sentirmos-nos culpados pelo que lhes sucedeu a eles. Tudo isto não será um paradoxo e um disparate, meu caro ouvinte? Como se nós pudéssemos resolver os problemas alheios? Como se nós pudéssemos ir chorar a todos os funerais? Claro que não podemos. Claro que temos de pôr fim a esta cadeia de queixas que nos envenena a existência, que nos deprime e que está na origem de muitos males do mundo e, sobretudo, muitas das doenças de que vamos tendo conhecimento. Meu caro ouvinte, adote para si como sendo suas estas máximas de um grande pensador. Primeira, transforme o seu pensamento de modo a ver as coisas objetivamente, porque o que sucede é uma coisa. Depois, a história que você conta a si mesmo sobre o que lhe aconteceu é outra coisa. Por exemplo, você tem uma doença ou um acidente, ou um outro percalço qualquer. Você pode ver o que lhe sucedeu como um grande problema ou como algo que é suscetível de acontecer. Viver é um risco e às vezes acontecem-nos percalços que não estamos à espera. Mas nada adianta pintar o quadro de negro escuro e vermos o percalço como algo de absolutamente dramático quando a maioria das vezes isso não sucede. Isto é, aprenda a gerir frustrações, porque as coisas na vida nem sempre correm como nós gostamos que acontecessem. Segunda ideia dos grandes pensadores. Quando lhe surgir algo que lhe parece desagradável, uma doença, um acidente, problema financeiro, uma zanga familiar, etc, etc, não dramatize. Tente ver como resolver o caso e tente não se queixar, sobretudo àqueles que não o podem ajudar. A realidade é o que é. Você é que a transforma em função daquilo que você conta a si mesmo e aos outros sobre essa realidade. Por outras palavras, o que lhe sucede é algo no plano objetivo. Depois você pintou essa realidade em função da sua própria propensão, ou para ser otimista, ou para ser pessimista. E é isto que vai contar aos outros. E quando se queixa, nunca está a contar o que sucedeu, mas o julgamento que você fez sobre o que lhe sucedeu. Volto a dizer-lhe, transforme os seus pensamentos e transformará o mundo. Isto é absolutamente verdade e é assim. Se mudar o seu pensamento e deixar de se queixar, verá que até deixará de ter razões para se queixar. E já agora, Fique sabendo que você hoje encontra-se onde os seus pensamentos o trouxeram. E chegará de certo onde os seus pensamentos de hoje o levarem amanhã. Ficamos hoje por aqui. Nós em breve continuaremos a aprofundar esta questão, mas tudo aquilo que eu lhe disse são já reflexões que chegam e sobram para hoje. De qualquer forma, passava agora aqui, pode só ouvir o José para ver se há alguma questão que ele me queira pôr, que eu tenho muito gosto em responder. Nesta coisa há sempre questões para nós referenciarmos e fazermos nota. Falou-me e disse que a vida, a sociedade, a saúde, a política, o estado do mundo tem tudo a ver da maneira que nós pensamos. Aquilo que vimos é a maneira que nós pensamos. Mudar a maneira de pensar muda a maneira de estar e a perspectiva de ver as coisas? Basta só mudar esse tipo de pensamento? Muda. Isso hoje em dia é sabido, até em termos científicos, que o pensamento está na origem de tudo aquilo que nos acontece. Não só tudo aquilo que acontece no mundo, mas também tudo aquilo que nos acontece a nós. E isso é o mais dramático de tudo. Aliás, defende-se hoje, e há já cientistas americanos que o provam, que o próprio pensamento é que está na origem da maioria das doenças. Porque senão não se justificavam essas doenças novas, como por exemplo escleroses lateral amiotrófica e outras doenças que são incapacitantes. Para os jovens, que são, ao fim e ao cabo, uma deterioração do sistema nervoso central, que parecia que não havia razão para essas doenças aparecerem hoje em dia, que há tantos conhecimentos científicos. E está a chegar-se à conclusão. Aliás, já se sabia há muitos anos isso. Já se sabia que, por exemplo, o pensamento é que gera as úlceras no estômago, o pensamento... Por isso algumas se chamam úlceras nervosas, não é? Isso é que se chama úlceras nervosas, que é o pensamento que as gera. Todos nós sabemos quando temos de repente uma má notícia, temos que ir a correr para a casa de banho, portanto há uma descarga emocional através do... Ora bem, mas hoje está a perceber-se que o pensamento gera todos os problemas que há no mundo, todos os problemas. Portanto, e está também a chegar-se à conclusão de que se cada um de nós mudar o nosso próprio pensamento, isso foi o Nelson Mandela que deu uma grande ajuda nisso, a realidade à nossa volta muda. Isto parece quase um milagre, parece quase milagre, mas não é nada de milagre, e um dia podemos falar aqui sobre isso, porque nós geramos de facto aquilo que nos acontece. Logo, a solução que nós temos, cada um de nós, não é tentar mudar os outros, nem culpá-los. Daí mas tentarmos nós mudar nós. Mas tentarmos nos mudar a nós mesmos, porque ao mudarmos, isto um dia vai ser provado cientificamente, embora hoje já haja muitos teóricos que o defendem em lugares diferentes do mundo, de que se nós mudarmos o nosso próprio pensamento, para já mudamos para melhor a nossa própria vida. Portanto, respondendo à sua pergunta, o pensamento muda. Muda o mundo todo, muda a política, muda tudo, mas muda desde logo a nossa própria vida, e é isso que nós queremos e é para isso que nós estamos aqui. Naturalmente, e muitas vezes acontece nós estarmos, enfim, com algum, não digo deprimidos, mas menos bem, e de facto estamos a pensar que estamos doentes, acabamos para se ficar ainda pior. Isso acontece com, às vezes, muita gente. É isso, portanto, se fizer uma coisa, se no momento desses, quando está a sentir menos bem, se... puxar o pescoço para trás e se puser um sorriso nos lábios, ainda que esteja sozinho, não tenha medo que o chamem de doido, mas automaticamente, passado uns segundos, começa a sentir-se melhor. Estado espiritual, certo. Começa a sentir-se melhor. Não. Porquê? Porque o nosso interior responde à nossa parte exterior. Portanto, nós tivemos uma atitude de vitoriosa, de nos endireitarmos. É quase como um estímulo, não é? Um estímulo. Se pusermos um sorriso nos lábios, automaticamente começamos a melhorar interiormente. Ora, se isso é assim, então se tivermos um pensamento positivo, automaticamente tudo aquilo que há à nossa volta, tudo aquilo que se passa à nossa volta, tende a melhorar. Claro que não é de um momento para o outro, mas a pouco e pouco é assim que acontece. Dr. Rodrigues Gonçalves, obrigado mais uma vez por estar aqui nesta edição, e mais uma. Naturalmente vamos falando de diversos assuntos e vamos estar atentos, enfim, ajudando sempre aqueles que de facto também querem, às vezes pensando de maneira diferente, estar melhor, se estar bem, nós costumamos dizer, com a vida. Doutores, obrigado, vamos voltar na próxima edição, mais um programa, programa e esta rúbrica às quartas e aos domingos, especialmente para si, Desenvolvimento Emocional e Humano, com Rodrigues Gonçalves. Para ouvir também o podcast na nossa página radiobonova.pt. Um abraço, até à próxima. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves.